gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've... Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Aqui estamos mais uma vez, sou eu, Og Maciel, direto da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e tendo junto comigo também o Bruno Rocha. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, olá todo mundo, e um grande abraço aí direto de Guarulhos, Brasil, para todos vocês. E também temos o Eliezer Rezende. Fala aí, pessoal, tudo beleza? Tô mandando aqui um abraço para todo mundo do sul de Minas. Valeu. Bem, então, esse é o episódio que nós vamos, então, completar a saga da Python Brasil 12. Então, vocês que escutaram o episódio, os dois últimos episódios, vocês escutaram um pouco das entrevistas que tanto o Bruno e o Eliezer fizeram durante essa conferência. Eu, infelizmente, não pude estar lá, mas eles desempenharam o papel muito bem feito e vocês viram, então, acompanharam nos últimos episódios. E então, antes de começar a falar sobre a Python Brasil em si, eu gostaria de deixar somente um convite para vocês participarem e nos dizer o que vocês acham, então, sobre adicionar mais episódios em inglês. E também vou convidar vocês para visitarem a nova página que tem sobre os integrantes do podcast, que foi colocado ainda, acho que foi na semana passada. Então temos um pouco mais de informação lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Bruno, sobre o Eliezer e como acompanhar eles pelas contas sociais aí, então a informação está toda lá para vocês. Então vamos lá, vamos entrar logo no main event aqui do nosso episódio, que foi a Python Brasil, que aconteceu lá em Florianópolis, Santa Catarina. E eu gostaria então de passar o microfone para vocês dois, para nos contar como que foi lá o evento. Beleza, bom, o evento esse ano foi muito legal, foi lá em Florianópolis, a Python Brasil 12, foi muito bem organizado num local lá que se chama Centro Sul, né? Fica no centro de Florianópolis, perto do mercado municipal, é uma região assim bem tranquila, de fácil acesso. E foi um evento bacana com, eu acredito que um pouco mais de 500 pessoas, né, Eliezer? Eu acredito que foi isso. Entre essas pessoas, 45, acho que eram 45 palestrantes, 500 pessoas o público, e a gente teve palestra de tudo quanto é tipo, lá de tudo quanto é nível, tanto palestra técnica, palestra falando sobre comunidade, teve roda de conversas e muita interação. O evento realmente está ficando mais legal a cada ano. Dentro dessas 500 pessoas aí que você disse que deve ter participado lá, você tem uma ideia da demografia do pessoal que estava lá? Que tipo de pessoa que estava lá? Era tudo pessoal que mexia com TI ou você viu uma variedade? Olha, que eu tenha percebido assim, eu vi que tinha um pessoal da Colômbia lá, que inclusive estão fazendo a PyCon na Colômbia, e então era um pessoal de TI, né, mais um pessoal acadêmico. Muita gente iniciante, né? Tinha muita gente que estava lá, isso foi bastante impressionante. Quando perguntaram quem estava lá pela primeira vez, muita gente levantou a mão, então assim, muita gente de Florianópolis mesmo também estava no evento. Eu acredito que assim, uma grande parte da galera já é a galera que está na comunidade, que já trabalha com Python e que está querendo ali renovar o conhecimento, conhecer as pessoas novas, o pessoal que vem de fora, né? Algumas pessoas de outros países. Mas impressionou esse ano que tinha muita gente nova, assim, muita gente que eu nunca vi nos eventos, eu estou indo na Python Brasil há bastante tempo, e muita gente iniciante, né, procurando conteúdo para iniciante, livros e tudo mais. Então a gente vê com isso um espelho aí do crescimento, né, de Python, né, o interesse de Python pelo pessoal está sendo realmente muito grande, incentivado inclusive nas escolas, nas universidades, isso foi muito legal. Vocês notaram alguma participação, tipo assim, de alguma agência governamental, alguma entidade assim completamente diferente do mundo TI? Olha, eu não, nesse ano eu não reparei assim especificamente, não. Nos outros anos eu me lembro, na Python Brasil que nós estivemos lá em Porto de Galinhas, tinha o pessoal de oceanografia, foi muito interessante. O pessoal se juntou ao evento lá, eram todos pesquisadores e tal. Agora, nessa Python Brasil, eu não tive contato com o pessoal fora de TI, não. Mas eu acredito que... Eu vou até pesquisar, se tiver, a gente coloca aí no show notes, né? Você sabe, Eliezer, se tinha alguém lá? Não, eu não sei assim, a respeito respeito de uma organização, vamos dizer assim, de forma formal está presente lá, mas tinha algumas pessoas, né, que trabalham para o governo do Brasil, que trabalham com Python. Foi assim, o máximo que eu tive de contato com relação a ter alguma organização assim, governamental, ou então alguma outra organização formalizada. Tá, e para vocês que já participaram de outros eventos da Python Brasil, vocês conseguem comparar isso em termos da qualidade dos palestrantes, a qualidade das palestras que foram feitas, a qualidade do local, da organização do evento? Dá para você comparar um pouco essas coisas aí? Eu acho que fica assim, um pouco complicado comparar, porque, principalmente eu, essa foi a minha segunda Python Brasil. Mas a questão é que, como é cada vez numa cidade diferente, acaba que o local e a cidade em si assim, acaba mudando, né, que é natural. Mas assim, em termos do evento e as salas, assim, eu acho que é praticamente a mesma coisa. As cadeiras normalmente seguem um padrão, o tamanho assim, das salas e tal para palestrar. Eu acho que, eu não sei se nessa Python Brasil teve uma trilha a mais do que a de Porto de Galinhas há 2 anos atrás. Acho que foram, tinha a sala principal e depois mais 3 ou 2 salas. Eu não sei se era a mesma coisa ou uma a menos lá em Porto de Galinhas. Mas em termos assim, das palestras que eu tive presente, são bem interessantes. O nível, assim, eu acho que é sempre um nível muito bom. Tem bastante gente que às vezes palestra pela primeira vez assim e o pessoal acaba mandando muito bem. O que mais que dá para comentar? Acaba também que os keynotes, eles são diferentes, né? Tipo, são cada vez uma pessoa sobre um projeto diferente. Tem a questão também de sempre ter um evento, uma palestra de alguém de uma comunidade de outra linguagem. Então, assim, eu acho que no geral segue um padrão, um nível muito bacana o evento, assim, no geral. Então, eu não tenho nada o que reclamar ou então o que observar, assim, de ponto negativo. Tá, e quando você diz, assim, de palestras em outras linguagens, né, que você falou, você quer dizer em outros idiomas ou... Não, na verdade, eu acho que esse ano, se eu não me engano, tô até com medo de cometer uma gafa aqui, mas foi falado sobre Rust, eu tava presente na palestra. Então, é de outras linguagens de programação mesmo, assim, não é em outras línguas. Porque, normalmente, o pessoal trazem keynotes, né, de fora do país. Normalmente, em inglês, essas palestras, mas sempre tem tradução simultânea, que acaba ajudando, assim, o pessoal que tem um pouquinho de dificuldade ou que, às vezes, não está tão confortável, assim, em ouvir uma palestra sem ter esse auxílio. Então, eu acho que é bacana as duas frentes, tanto de trazer acessibilidade para as pessoas que ainda não dominam muito inglês, quanto de trazer alguma informação sobre outras linguagens, outras comunidades, porque acaba que diversifica, porque afinal de contas Python é uma ferramenta e como toda ferramenta ela tem os seus pontos fracos e fortes, embora eu acho que todo mundo que trabalha com Python assim, gosta muito e tenta usar a maior parte do tempo, mas existe alguns casos que não funciona, que não adequa, né? Uhum. Mas isso para qualquer tecnologia, né? Não é só o Python que acaba passando por isso. É bacana, então. Então foi bem inclusivo o negócio, assim, né? Não é uma coisa completamente só Python e nada mais. Então tem um pouco de flexibilidade na escolha das palestras. Isso, as palestras são bem diversificadas. Uma coisa que eu percebo, assim, que normalmente são palestras de nível... para pessoas que estão iniciando, o que faz totalmente sentido, porque já que a maior parte do público são pessoas que talvez não tenham nenhum contato ou está começando em Python, mas assim, existem palestras também do nível mais avançado, algumas palestras que acabam abrangendo desde o nível básico até evoluindo um pouquinho mais para o nível avançado. Então eu acho que fica todo mundo que está procurando conhecimento, com certeza vai sair de lá tendo algo novo, uma tecnologia, uma biblioteca ou qualquer outra coisa relacionada a Python que vai chamar atenção e que vai dar vontade de estudar e aprender um pouco mais. Bacana, isso é muito legal. Você gostaria de falar sobre alguma das palestras ou talvez até as trilhas, assim, alguma trilha que você achou mais interessante e vocês querem compartilhar aí? Olha, o que eu percebi lá é que tinha muita gente interessada em data science, né? Então teve alguns assuntos que acho que é natural, né? O pessoal de Python está realmente procurando muito tema de machine learning, data science. A gente até entrevistou o pessoal lá do Serenata de Amor, que está bastante envolvido com esse tema. E um detalhe que, inclusive, eu dei uma palestra lá sobre REST APIs e nós tivemos 5 palestras, né? 5 conteúdos sobre REST API no mesmo evento. E o mais legal é que não teve sobreposição. Um conteúdo complementou o outro. A gente teve tutorial, teve falando sobre segurança de REST API, design de REST API, performance de REST API. Então, eu notei que são coisas que o pessoal está realmente bastante interessado. E, além disso, né, teve as palestras falando sobre comunidade, diversidade, os keynotes, né, também abordando esses assuntos. Então, se for para dar um destaque, assim, eu diria que essa parte de REST API, muita gente falando e procurando sobre isso, e também a parte de Data Science, com certeza. Concordo com o que o Bruno disse, né? E eu acho que vale mencionar um dos keynotes que a gente teve, que foi do Sam Agnew. Ele fez uma demonstração lá ao vivo, onde que o pessoal da plateia pôde participar, né? Usando um smartphone, ou seja, ele fez com que um emulador rodando Pokémon pudesse ser controlado pelo pessoal que estava na plateia. E o mais engraçado é que cada um estava no seu telefone, mandando um comando, e alguns dos objetivos era primeiro escolher o Pokémon, que eu acho que durou alguns minutos, não sei precisar quantos exatamente, mas sei lá, por volta de 5 minutos, porque tinha, ao mesmo tempo que tinha gente querendo ir para o lado certo, tinha algumas pessoas apertando para ir para o outro lado. Então, assim, foi bem dinâmica essa palestra, e eu acho que envolveu todo mundo. As outras palestras, né, todas com conteúdos bem interessantes a respeito de REST API, eu tive em alguma delas, inclusive na do Bruno. Eu acho que assim, é um assunto que está muito na moda, né? O pessoal fala de microservices, essas coisas assim, que eu não. Talvez o Bruno vai saber dizer melhor, com certeza ele vai saber dizer melhor a respeito dessas coisas, mas são coisas que acabam envolvendo REST API no meio do caminho. Então, como é algo assim que está em alta, isso acaba refletindo, e também em termos de oportunidade de emprego, eu acho que o pessoal tem. Pelo menos eu tenho visto algumas oportunidades relacionadas a data science e construção de APIs e de sistemas webs, né, que usa microservices e outras arquiteturas que utilizam REST API. Então, eu acho que o evento ele foi moldado para que o pessoal está precisando assim, no mercado. É o que eu posso contribuir aí com relação às palestras. Teve uma palestra lá que chamou muito a minha atenção, que eu acho que vale a pena dar destaque, depois a gente até coloca o link aqui para a grade, né, para a programação, mas teve uma palestra do Flávio Júnior lá, que ele falou sobre como construir boas bibliotecas, e esses slides são muito legais, porque ele vai levando você assim para você entender o design de funções, por exemplo, até como você nomeia os seus argumentos em uma função, como isso, no final das contas, acaba fazendo com que o seu projeto, né, sua biblioteca, tenha ou não sucesso, seja ou não uma biblioteca fácil de usar. Então, isso foi uma dica bem legal para quem já sabe Python, né? Porque muita gente também que estava lá já é programador experiente e procurava mais dicas assim de arquitetura mesmo. Então, isso foi bem interessante. E essa palestra aí que o Eliezer mencionou, do Sam, que ele fez o Pokémon lá ao vivo, eu, inclusive, voltei para casa com uma conta de celular um pouquinho mais alta, porque eu fiz a ligação e eu fiquei apertando lá os números lá enquanto estava lá consumindo meu plano de telefone, mas foi divertido. Legal. Olha, vocês mencionaram aí um monte de coisa interessante, mas vocês não mencionaram a palestra que vocês fizeram juntos, né? Então vocês dois fizeram a palestra lá sobre um assunto muito interessante. Fala aí pra gente como que foi essa palestra, como foi a recepção dela. Bom, a palestra nossa foi, vou dizer assim, um pouco inusitada, não no sentido do assunto, né, que a gente falou sobre trabalho remoto, mas foi porque foi eu e o Bruno apresentando. Bom, foi a primeira palestra que a gente fez assim, juntos e tal, mas eu acho que fluiu bacana. A minha maior preocupação antes, aliás, a nossa maior preocupação era de encaixar um com o outro assim, para poder fazer um bate-papo, porque a nossa ideia era mais trocar ideia. E uma das coisas que eu achei bastante interessante foi que algumas pessoas, né, que estavam lá assistindo a palestra puderam compartilhar algumas dicas. E isso foi assim, bem interessante, porque eu senti que teve uma recepção boa. Tinha bastante gente lá assistindo. Eu acho que todo mundo assim, tem o gostinho de trabalhar remoto, tem a vontade, né, de trabalhar remoto. A gente tentou passar um pouquinho do que é bom e do que é ruim, porque, como tudo, né, tem o lado bom e o lado ruim, mas eu achei muito. A experiência foi muito bacana no sentido de ter sido a primeira palestra na qual eu fiz com mais alguém, exceto apresentar trabalho de escola, né, que isso aí às vezes você tem quatro pessoas no grupo assim, mas também foi a primeira vez que eu apresentei na Python Brasil, então estava um pouquinho mais ansioso também por conta disso. Mas acho que no fim das contas foi muito bacana, o pessoal veio perguntando as coisas no final, então eu acho que para mim se tiveram perguntas e o pessoal compartilhou algumas informações, né, porque nem sempre quem está lá na frente apresentando é dono da verdade nem nada, muito pelo contrário, ele está mostrando o ponto de vista dele e se você tem um diferente ou algo que possa complementar o que ele está falando lá, é para isso que existe o tempo lá, para fazer perguntas e comentários. Então, eu acho que todo mundo sai mais engrandecido quando existe essa troca de conhecimento. E a minha satisfação maior foi que realmente aconteceu isso na palestra que a gente apresentou lá e saí muito satisfeito e muito contente. Estava muito apreensivo no começo e no final estava bem tranquilo e bem feliz. Eu também fiquei bem surpreso porque a gente não combinou quem falaria qual slide, qual parte. E no fim das contas deu muito certo. A gente só olhando assim um para o outro já encaixava um assunto como se fosse uma conversa mesmo e fluiu bem. E o legal é que assim, eu também tinha preocupação se o pessoal ia aceitar o tema, né? Porque não era o tema técnico, a gente não mostrou código nem nada, foi mais um convite para que as pessoas pensassem naquele assunto. E tinha bastante gente na sala, eu achei que ia ter menos. E a gente também foi surpreendido, porque a gente ficou com o auditório principal, né? A sala maior lá, onde teve os keynotes, tudo, foi a sala onde colocaram a gente para falar. Então, a gente achou que seria assim uma palestra um pouquinho menor, mais discreta. Acabou que foi numa sala grande, com bastante gente, e o pessoal depois veio fazer bastante pergunta, e até elogiar e falar que a gente tirou um pouco do medo, principalmente das pessoas que têm medo de falar inglês, né? Que é o que a gente comentou aqui num dos episódios anteriores, que o pessoal tem bastante medo de participar das entrevistas porque fica inseguro ao falar inglês, e isso daí o pessoal teve um bom feedback lá. Eu gostei, gostei bastante disso daí. Acho que isso daí é o pagamento, sabe? A gente não cobra nada para dar palestra, mas o pagamento para quem dá palestra, assim como para quem publica conteúdo na internet, é ver o feedback depois, né? O comentário, o pessoal interagindo, perguntando, isso é muito bacana. Comentem mais. Eu perguntei isso para vocês porque eu tenho uma curiosidade, eu tinha curiosidade, você acabou de matar ela, era de saber quanto aceitado foi esse tópico, né? Porque geralmente você mencionou aí, né? Vocês mencionaram. Você vai para uma conferência e muitas vezes as pessoas têm expectativas que você vai ver uma coisa que é bem técnica, vai ter código, vamos falar sobre Python. E o tópico foi completamente fora do escopo, né? Então, eu estava mais curioso justamente para saber como que foi aceitado e se vocês tiveram um bom feedback. Foi legal então escutar isso aí. Na Python Brasil, na comunidade Python em geral, acho que é meio comum, assim, até o pessoal está mais acostumado que algumas palestras vão sempre para o lado um pouco mais filosófico, né? A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, o Henrique Bastos, até o próprio Luciano Ramalho, eles costumam fazer algumas palestras, né? Esse ano o Luciano Ramalho, ele organizou lá uma conversa sobre diversidade, né? Então todo mundo está acostumado a ver o Ramalho falar sobre Python 3, Python assíncrono, design patterns com Python. E esse ano ele foi lá e organizou uma conversa mais sobre diversidade, como incluir as pessoas, as mulheres, os iniciantes dentro da comunidade. Então a gente, assim, quem já é da comunidade já espera que você vai chegar num evento e vai ter um pouco assim dessa conversa mais voltada para a comunidade, mais um papo filosófico, o que ajuda bastante a gente até a conhecer, né, mais as pessoas do grupo. Eu acho que ajuda assim também Em termos de surpreender, né, quem está indo pela primeira vez, às vezes está acostumado com outros tipos de evento. Eu não vou saber comparar aqui precisamente, né, porque o único evento de tecnologia que eu participei foi a Python Brasil até hoje, mas eu acho que é interessante ter essas coisas, porque, por exemplo, a roda de conversa lá com o Luciano Ramalho organizou. Isso aí acaba ajudando a crescer ainda mais a comunidade, porque a partir do momento que você torna a comunidade mais inclusiva, as portas se abrem ainda mais. Eu nunca senti de forma alguma que a comunidade Python em geral tivesse algo assim que barrasse as pessoas de participar. Sempre achei o pessoal assim, muito aberto. Gosto muito de algumas iniciativas, né, como as PyLadies, que isso aí organizou bastante menina, e a gente não comentou, mas teve um público bem assim volumoso de participação para feminino, no caso. Eu não lembro exatamente se foram 43% ou algo disso. 41%, bateu o recorde esse ano, foi 41% de mulheres. Mas isso foi de palestrante? De palestrante. Isso. Então... É algo assim que eu acho muito interessante, porque para mim tecnologia não tem as diferenças que normalmente na sociedade a gente encontra. Tecnologia é tecnologia, então não importa quem está ali falando ou desenvolvendo. No fim das contas, todo mundo tem as mesmas capacidades. Assim, não sei, essas questões de colocar título, definir coisas assim, você acaba que é para o pessoal que mexe mais com sociedade. A comunidade Python, assim, eu vejo, ele é bem aberta, bem amigável, assim. E isso é uma das coisas que me faz ainda mais feliz. Hoje eu trabalho com Python praticamente 90% ou mais do meu tempo. E tendo uma comunidade desse jeito, onde todo mundo está aberto a compartilhar, nossa, isso aí é... Assim, não tenho o como expressar a felicidade e a satisfação de ter essa oportunidade, e talvez ficar um pouco triste para quem não tem ou quem não vivencia isso, porque realmente é muito bacana. Olha, eu vou aproveitar que você estava falando de comunidade aí, e eu vou então aproveitar o gancho para poder falar sobre uma das outras coisas que acontecem nessas conferências de tecnologia, né? Então, tem toda a parte técnica, tem toda a parte de reuniões e palestras e tudo mais, mas também tem o lado de você conhecer outras pessoas, né? Fazer os relationships, né? De fazer a socializar com as pessoas. Então, eu sei que existem muitos eventos que acontecem também depois da conferência, acontecem à noite, né? Depois que a última palestra aconteceu, depois que o evento aconteceu durante o dia. Fala aí um pouquinho sobre algumas coisas que vocês fizeram lá, tipo pós-evento que aconteceu nessa Python Brasil, que você acha que seria interessante para as pessoas escutarem. Olha, para mim, a Python Brasil, esse ano especialmente, ela começou no bar e terminou no bar. Porque eu cheguei lá em Florianópolis na quarta-feira, né? Não, na quinta-feira, foi uns dias antes, e aí eu já entrei em contato com o pessoal que estava chegando, o Thiago Avelino, o Ellison, tudo, o pessoal que está no nosso grupo lá de Telegram e de WhatsApp, e já estava todo mundo no bar, né? Então o primeiro contato com todo mundo, inclusive os keynotes, foi dentro de um bar lá, um bar bem tranquilo, tomando cerveja, conversando. Então esse foi o começo da Python Brasil. Esse ano para mim começou ali, e já foi um conteúdo bem legal. Você já se atualiza, né? Você já conversa com a pessoa, fala, e aí, como é que tá, o que, que você tá fazendo, e aí você já entra, a pessoa já te fala tudo o que tá acontecendo, e você conhece pessoas novas. Lá dentro do bar eu pude conhecer a Naomi, conheci o Sam, que foram dois dos keynotes que vieram de outro país, né, para participar da Python Brasil. E essa parte realmente eu costumo dizer que às vezes vale até mais a pena do que os conteúdos técnicos, porque a gente acaba às vezes perdendo o conteúdo técnico, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas ali na hora da conversa você acaba fazendo amizade, conhecendo pessoas, trazendo pessoas para trabalhar com você em alguns projetos aí open source. Então realmente, essa coisa aí do Pi Bar, né, que a gente chama, é muito presente em todo evento, e eu acho que todo dia do evento o pessoal se organizou em algum lugar para fazer uma hora extra aí. Eu fiquei um pouco triste porque no primeiro dia teve. Eu não pude ir no primeiro dia no evento, né? Eu não participei das palestras. E aí eu perdi uma coisa que eu queria muito ver, que foi o chopp de código aberto, né? Que foi uma coisa organizada pela comunidade. E aí eu acho que o Eliezer estava lá, ele pode contar um pouco aí como é que foi. Esse chopp de código aberto foi um projeto que o Ramiro Luz criou no Catarse, né? E aí acabou que ele fez uma cerveja lá em Curitiba, trouxe o barril de chopp, né, de 30 litros, e tiveram algumas cervejas para o pessoal que ajudou, né, a realizar o projeto, ou seja, fizeram a compra lá, tiveram algumas garrafas, né, que o pessoal adquiriu. Eu adquiri duas, cerveja muito boa. O chopp também, embora tenham sido 30 litros, foi meio rápido ali na hora que juntou o pessoal, porque, se eu não me engano, eu não lembro exatamente qual dia que foi, mas logo que encerrou o evento, inclusive eu estava ficando no mesmo apartamento, né, que o Ramiro e o Ellison também, e aí a gente foi lá, pegou o barril, comprou, preparou as coisas, né, comprou o copo plástico e tal, chegamos lá, o pessoal já estava meio ansioso, né, para a cerveja assim, e tal, mas foi muito bacana. O pessoal, todo mundo que eu conversei, todo mundo gostou da cerveja. Foi assim, algo que eu acho que foi a primeira vez que aconteceu, não foi, Bruno? Foi a primeira vez que fizeram assim uma abraçagem de cerveja, assim, especialmente para o evento, e juntando a grana no Catarse, né, fazendo um crowdfunding aí. Foi a primeira vez, né? E parece que vai se repetir, né? Já estão pensando aí em repetir para os próximos anos, pelo que eu ouvi. E o negócio foi legal que a receita da cerveja, ela foi divulgada depois, então se alguém quiser repetir em casa, né, tiver vontade de fazer a própria cerveja, a receita foi divulgada. Bom, eu espero que continue, porque eu particularmente gosto muito de experimentar cerveja, e se cada ano uma pessoa diferente mostrar um pouquinho daquilo que ela está acostumada a fazer, vai ser bacana demais, assim, ter esse contato. Não técnico, nesse caso. É bem legal. Aqui em São Paulo, no Garoa Hacker Club, também tinha essa iniciativa de cerveja, né? Tanto que aqui tinha uma cerveja que chamava Gota Serena, que era uma cerveja que era também feita de forma colaborativa. O pessoal colocava dinheiro numa caixinha lá, e aí, a cada 2 meses, saía uma leva de cerveja. E aí, aqui era Gota Serena. Eu acredito que era Rubber Boa, né? O nome da cerveja lá. Eu não lembro agora. Mas acho que é isso, Rubber Boa. Por falar em cerveja, então, vocês estavam numa região, numa época muito boa para quem gosta de tomar cerveja, né? Que estava justamente em outubro, então, nessa época, e acho que nessa região o pessoal celebra o Oktoberfest. Então, eu sei que vocês foram em alguns eventos, fizeram algumas coisas lá, deram uma passeada por lá e aproveitaram bastante esse Oktoberfest. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Bom, Oktoberfest. Foi a primeira vez, né, que eu fui. É um evento muito interessante, porque lá você consegue experimentar várias cervejas diferentes. São algumas cervejarias que estão presentes lá. O clima, assim, é temática, né, alemã. Então, além das cervejas, você encontra comidas típicas alemãs. Não sei se são todas 100% típicas, se tem alguma coisa que é brasileirado lá, mas se você gosta de tomar uma cerveja e comer um tiragosto, assim, lá é um lugar muito bacana. Tem também o que acontece as danças, né? Então, são alguns salões onde são bandas diferentes tocando ao mesmo tempo. Então, você tem uma variedade de lugar para você experimentar a cerveja. Tem também as lojinhas lá onde que compra roupa típica, chapéu, caneca. Bom, o legal foi que a própria organização da Python Brasil organizou uma excursão para lá. Então, o pessoal que estava lá na Python Brasil já tinha acabado o evento. Foi lá para o Oktoberfest, ou seja, a gente encontrou mais uma vez, conversamos. Inclusive, eu e o Bruno, a gente bateu um papo muito interessante lá com o Russell, né, mais conhecido lá do projeto Django. Então, assim, acaba que essas experiências acontecem o tempo todo, e não só no pós-evento, né, que a pessoa organiza para ir para algum lugar, mas também lá no Oktoberfest foi assim bem interessante, o pessoal tomando cerveja junto. Depois, ao final, assim, a gente sentou numa mesa grande, tinha bastante gente. Então, é uma experiência muito bacana, principalmente por tal pessoal que a gente estava lá na Python Brasil, tá com a gente lá. É legal porque às vezes dentro do evento você não tem possibilidade de conversar com as pessoas, né? Por exemplo, o Russell, que foi um dos keynotes, ele é um dos desenvolvedores daquele projeto PyBe, né? O Beware, que são algumas ferramentas para você depurar código. Tem uma IDE para Python também, que é um projeto de código aberto bem legal. E eu não tive a possibilidade de conversar com ele antes, durante o evento. Mas aí lá na Oktoberfest, tomando cerveja lá, a gente conseguiu parar e ficar conversando com ele um tempão, assim. Foi bem legal. Uma parte legal que vale a pena citar foi que ele apresentou pra gente uma cerveja, né? Que é a Marzenhausbier. Né, essa cerveja é sensacional, a melhor cerveja que eu tomei lá. É interessante notar que ela é conhecida por ser uma cerveja que tem gosto de bacon. Mas ela não é feita de bacon. Eu fui pesquisar, né? Peguei o celular lá, fui pesquisar. Ela é feita com malte defumado e caramelo. E aí o caramelo e o malte defumado dão esse sabor aí que lembra o sabor de bacon. Eu, particularmente, nunca comi bacon a minha vida toda. Então eu nem sabia gosto de bacon. Mas eu gostei do sabor da cerveja, né? Pra mim ficou parecendo, sei lá, um gosto de páprica picante ou de qualquer outra coisa defumada. Mas vale muito a pena experimentar. O nome é meio esquisito, é Marzen... Hautbier, com certeza não estou pronunciando certo, porque na hora que ele falou, ele fala alemão, né, o Russell, ele falou de um jeito que eu demorei pelo menos uns 10 minutos para entender ele repetindo o nome da cerveja, mas foi bem legal. E o evento todo, né, da Oktoberfest é bem bacana, porque você chega lá, você já compra a roupa típica, né, e eu não podia deixar de comprar diferente, já cheguei lá e comprei meu Red Hat da Oktoberfest, chapéuzinho vermelho alemão, e a caneca com o tirante, então é tudo bem, lembrando, assim, a Oktoberfest alemã, e dá um clima bastante legal. E aí você sai andando pelo evento, são quatro espaços, onde tem cada espaço tem uma banda tocando, né? E a gente ficou lá, eu, Eliezer, a minha esposa, a esposa do Eliezer, a gente ficou dançando lá e tentando cantar as músicas, né? A gente já tinha tomado algumas, então foi muito divertido. É um clima, assim, bem legal. E apesar de ser um evento que, principalmente, as pessoas vão para tomar cerveja e para ficar... bêbado, é um ambiente familiar, porque vai muita gente com criança, muitos idosos, muito família mesmo, assim. Parece realmente uma daquelas festas bem antigas, assim, em que o pessoal fica dançando, fazendo trenzinho, pulando. É realmente uma festa bem legal, assim, bem divertida. Vale lembrar que não só as bandas, né, mas tem alguns grupos de dança que apresentam durante a apresentação das bandas. Então, são danças, assim, típicas também, o pessoal vestido. O Bruno falou aí da gente dançando, então foi engraçado, principalmente a parte de cantar. Eu não lembro, assim, nada das letras na hora lá, a gente tava cantando tudo, mas tem um negócio que ficou na cabeça que eu tenho certeza que não é isso que fala na música, mas era chope com tomate. A gente entendeu chope com tomate, né? A música ficava falando chope com tomate, mas depois eu fui olhar. Na verdade era chope vou tomar. Mas a gente já tava tão assim, bebido algumas, que a gente ficou cantando chope com tomate e aí ficou na cabeça. Fica assim então mesmo. Mas uma pergunta para vocês então, Bruno, eu fiquei curioso. Então você foi lá pro Oktoberfest, então em termos de cerveja, tranquilo. E para comer, cara, você que é vegano, como é que foi lá? Tinha boas opções? Então, eu sempre quando eu vou para esses eventos eu me preparo, né? Porque eu sei que não é tão fácil para quem é vegano. Então você sempre leva aquele saquinho de nuts, né, no bolso. Então eu sempre tô com um pacotinho de amendoim, alguma coisa que vá tirar a minha fome para eu não passar apuro. Mas aí eu fui surpreendido no Oktoberfest, porque chegando lá, um daqueles stands, né, que vende comida, um deles tinha um cardápio para vegano. E aí eu pude comprar lá umas coisas bem legais. Então me surpreendeu que tinha uma opção, né, o pessoal da organização do evento pensou em colocar alguém lá com uma opção dessa, né? E aí foi a única coisa que eu comi lá, obviamente, né? Comi batata, né? Que a batata é a salvação para todo vegano em qualquer lugar do mundo, né? Todo lugar tem batata. E algumas opções que eram específicas para vegano, sem lactose, lá no evento. E aí eu sei que o Eliezer, ele acabou experimentando outras coisas lá, né, Eliezer? Eu experimentei, tinha um pão com salsicha lá. A minha esposa, ela experimentou um doce. Eu não sou muito fã de doce, então não vou saber dizer, mas o pão com salsicha que eu experimentei junto com a cerveja lá combinou tranquilo. Tinha algumas opções também, batata recheada. Bom, não vou saber lembrar exatamente o que tinha, porque tinha várias opções, mas é bem bacana. A gente conseguiu comer tranquilo, tinha algumas mesas, assim, tem horas que fica lotado, né, essas mesas lá, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue sentar. Já fui em eventos que era terrível, tanto para pegar bebida quanto para achar algo para comer, assim, mas lá eu achei super organizado, super tranquilo. Não sei se também porque a gente foi, era uma quarta-feira, né? Parece que sábado ou sexta-feira, um desses dois dias, assim, é quando enche mais, mas eu acredito que mesmo estando mais cheio do que estava lá, porque estava bem cheio, o pessoal consegue se divertir e aproveitar, experimentar algumas cervejas. O único detalhe é que normalmente essas cervejas são cervejas assim, um pouco mais encorpadas, né? Então você não vai conseguir assim ter um desempenho assim, bebi, sei lá, vários copos. Bom, não sei, provavelmente tem gente que consiga, né? Mas eu acho que foram quatro. Eu já estava assim, não bêbado, mas eu estava cheio, porque as cervejas normalmente já são um pouquinho mais concentradas, né? O teor alcoólico de algumas também é um pouquinho mais alto que o que a gente está acostumado aqui, que é por volta de 4,5. Então, eu acho que teve uma lá que eu peguei, era por volta de 6. Então, acaba que isso aí ajuda a dar uma empapuçada mais rápido. Mas, assim, deu para aproveitar, deu para experimentar alguns tipos diferentes de cerveja, valeu a pena ter ido lá. Vale citar que cada copão daquele lá é meio litro de cerveja, né? Acho que é aqui, ou meio litro ou 600 ml, uma coisa assim. Eu sei que eu também fui fraco lá, porque eu já cheguei empolgado no caixa e pedi logo 8 fichas. Falei que eram 8 fichas de cerveja e eu vou tomar até acabar com a cerveja daqui. Quando tava na quarta cerveja, eu já não aguentava mais. Aí eu acabei tomando 5, né? Dessas 5, 3 foram essa que eu citei, né? Que é a Märzenhausbier. E aí eu tomei as outras Pilsen mesmo. Inclusive teve uma lá que eu não gostei, que era uma cerveja de cereais, achei ela meio forte, o sabor assim, né, muito, muito forte, e foi isso. Depois da quinta cerveja eu só queria água, e aí eu acabei até dando as fichas que me sobraram para um amigo meu que eu acabei encontrando lá. Então, a gente pensa que a gente bebe muito, mas eu acho que é porque as cervejas que a gente está acostumado a tomar é mais fraquinha mesmo. Pô, legal, cara, eu depois de escutar tudo isso aí, eu fiquei assim, realmente... sinto muito que eu não pude participar, parece que foi uma conferência maravilhosa e a experiência, não só da própria conferência, mas a experiência de passear por Florianópolis e ainda mais nessa época de Oktoberfest, deve ter sido uma coisa bem marcante, né? Então, pô, dessa vez não deu para ir, mas vou aproveitar então falar para todo mundo, existem outros eventos de Python que estão acontecendo, que ainda vão acontecer. Eu vou especificamente mencionar, tem uma PyCon que vai acontecer na Índia, na cidade de Pune, onde que a gente tem alguns amigos que trabalham com a gente na Red Hat. Aliás, a Red Hat tem até um escritório lá, né, nessa cidade de Pune. Então, esse evento vai acontecer em fevereiro, tá, de 2017. Eu já mandei uma palestra para lá, então, Bruno, Eliezer, não sei se vocês estão planejando, mas tem que mandar logo, tá? Então, o pessoal que tiver interesse em aprender um pouco mais sobre esse evento, vai ser em Pune, na cidade lá na Índia, em fevereiro de 2017. E a próxima Python Brasil vai ser... A Python Brasil número 13 vai acontecer em BH, uma cidade onde eu já morei 2 anos, quando era garoto, quando eu ainda morava no Brasil. Então, quem sabe eu também não apareço por lá, vamos ver. E não posso deixar de mencionar também a PyCon que acontece nos Estados Unidos. Vai ser de novo lá em Portland. Eu já mandei também minha palestra para lá. Quem sabe dessa vez eu apareço e de repente trombo com vocês. Então, para finalizar, Eliezer, Bruno, mais alguma coisa que você quer mencionar para o pessoal? Bom, eu acho que o que ficou faltando... Bom, tem muito mais coisa, né, que a gente poderia comentar aqui, mas eu acho que eu falar para o pessoal vão na Python Brasil, porque vale muito a pena. Quem não foi, perdeu. Eu acho que depois desse episódio, acho que teve muita gente que se pensou em ir e não foi, vai ficar um pouco mais arrependido. Mas é muito bacana, assim, no geral. Não tem o que reclamar. Infelizmente, ano passado, né, eu não pude ir. Mas sempre que possível, agora, não sei, eu quero emendar aí, ter várias em seguidas e conhecer lugares diferentes. O bacana é que você vai visitando, né, o Brasil, igual foi lá em Porto de Galinhas, agora em Florianópolis. Eu nunca tinha ido para nenhum desses dois lugares, nunca pensava em ir. E acabou que pela Python Brasil, por querer estar lá, estar presente e tal, reencontrar o pessoal, porque você faz muita amizade, então essas coisas assim, você ganha, né, de todos os lados, então vale muito a pena, e quem não foi realmente perdeu, porque estava muito bom. É, mas a oportunidade está aí para o ano que vem, inclusive vale citar que em BH, a gente teve agora o October Python, em BH vai ser a Python da cachaça, né, porque Minas Gerais tem cachaça boa, mas tem uma outra coisa que eu li recentemente, que a melhor cerveja do Brasil ganhou num concurso aí, uma cerveja de Minas, e aí os críticos falaram que Minas Gerais é como se fosse a Bélgica brasileira, né, que lá tem as melhores cervejas artesanais. Então, provavelmente, a Python Brasil de BH, apesar de não ter praia como tem em Florianópolis, vai ter os bares, né, de BH. Então, a gente vai, de novo, ter uma experiência de bebida e gastronomia bem interessante em Minas, né? Acho que o Eliezer pode falar mais disso, porque ele é mineiro, mas eu estou bastante empolgado para voltar em BH, né? Já tive lá no evento WhyPython, né, que foi uma prévia da Python Brasil, e acho que vai ser uma Python Brasil que vale muito a pena. Então, quem não foi nessa desse ano, não perca a de BH. Bem, então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a todo mundo que tem nos mandado mensagens e comentários e feedback, e até mesmo nos ajudado a manter o nosso site atualizado. E também deixa aí um comentário pra gente lá no Facebook ou aqui mesmo no blog post, no show notes. Bom, eu só queria adicionar aí pro pessoal também que estiver comentando, se puder comentar aí, dando dica pra gente aí de quem a gente pode convidar, que esteja com algum projeto interessante, ou pessoas de outras comunidades, né? Que possam participar aí dos próximos episódios do Castalho, né? A gente gostaria de entrevistar um pessoal interessante, que está com projetos legais, de todo tipo de projeto na área de tecnologia. Então, as dicas aí são bem-vindas, né? Tanto pelo e-mail quanto pelos comentários. Bom, antes de encerrar o episódio aqui, eu também queria fazer um comentário, né? Agradecer algumas pessoas que conversaram comigo lá a respeito do próprio Castalho. Então, foi... Eu fiquei muito contente, principalmente eu gostaria de citar alguns nomes aqui. Teve mais gente, e eu já vou me pedir desculpa, eu espero que vocês não se importem, mas se caso você chegou e conversou sobre o Castalho, deixe um comentário aqui falando, né, igual o Bruno comentou. Mas eu cheguei lá falando com a Aline, com a Érica, com o Márcio Mendonça e com a Paty. Eu não tenho contato de todas as pessoas, seria interessante colocar, mas se vocês estão ouvindo aí, com certeza vão estar, né, já que falaram que houve um Castalho. Deixa um comentário aí falando, que aí a gente adiciona depois o contato de vocês para que o pessoal possa entrar em contato. Teve também o Ellison e o Ramiro, né, que a gente acabou dividindo um apartamento lá, eles também falaram do Castalho. E acaba que isso daí também, assim como foi importante para a gente ter um feedback, para mim e para o Bruno, né, a gente ter um feedback após a nossa palestra, ter esses comentários sobre o Castalho foi muito interessante. Bom, enfim, agradeço aí todo mundo, obrigado aí pelos comentários, pelas palavras, e a gente vai sempre estar trazendo entrevistas interessantes, e obrigado. E até o próximo episódio, um abraço para todo mundo. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.